Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronildo Tex. Beleza, moçada? Salve, salve! Olá, tudo bem? Tô chegando por aqui na sua rádio favorita. Muita música, muito bate-papo e a galerinha mais esperta do Brasil acompanhando a gente aqui na sua rádio. E pra você ligadinho aí no nosso Programe-se, que tá começando com o Tex. Claro, quem tiver a fim de participar é só mandar ver, indicando 4 músicas lá no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou na página do nosso facebook.com/programeasua. Direção da galerinha Luiz Fernando, tem o Tiaguito de Souza, toda a turma que faz a produção aqui pro Tex. Valeu demais, hein, moçada? Tá começando agora o nosso Programe-se. Deixa eu mandar um alô pra toda a turma que tá curtindo a gente em Floriano, toda a galerinha lá plugado com a gente. Deixa eu mandar um alôzaço pra turma de Berizão que acompanha o nosso programa. Seja muito bem-vindo, ó. Valeu demais pela audiência aí em Berizão. Pra você que também que acompanha nosso programa. Ah, claro, a galera que tá curtindo a gente em São Paulo, Minas Gerais, galera de Rio Grande do Sul, toda a moçada plugada aqui no Programe-se. E pra começar bem, eu vou mandar pra essa galera logo de cara uma super sequência. Tá chegando aí o Michel Teló, Pegada, Jason Marex com 923, Million Millers, Sorriso Maroto, Brigas por Nada, Fernando Sorocaba, Homens e Anjos. Vamos lá curtir essa sequência. Isso aqui tá bom demais. Aqui na sua rádio, Programe-se. Participe da fanpage do Programe-se. facebook.com/programe-se no ar. Você quer, tome, tome. Você quer, tome pegada. Você quer, tome. Que gostoso, hein? Você quer, tome, que gostoso. Você quer, tome, tome. Você quer, tome pegada. Você quer, tome, que gostoso. A noite só começa quando a gente se esbarra na balada e rola um clima. Vem cá que eu te pego e me entrego um pedaço de bom caminho. Só você sabe fazer com jeitinho aquele carinho. Só de olhar eu já sei, sei a pegada que você quer. Você quer, quer. Tome, tome. Você quer, tome pegada. Você quer, tome. Que gostoso. Você quer, quer. Tome, tome. Você quer, tome pegada. Você quer, tome. Que gostoso. A gente se esbarra na balada e rola um clima. Vem cá que eu te pego e me entrego um pedaço de bom caminho. Só você sabe fazer com jeitinho aquele carinho. Só de olhar eu já sei, sei a pegada que você quer. Você quer, quer. Tome, tome. Você quer, tome pegada. Você quer, tome. Você quer, tome pegada. Você quer, tome. Que gostoso. Como é que é, vai? Você quer, quer. Tome. Você quer. Você quer, tome. Que gostoso, hein? Você quer, quer. Tome, tome. Você quer, tome pegada. Você quer, tome. Que gostoso. Programe-se com Mironildo Tex. Música.

gente volta no seu rádio. Programe-se. Oba! Pra você ligadinho aqui na sua rádio favorita, estamos de volta com o nosso Programe-se. Tá afim de participar? Entre em contato com a gente no nosso e-mail. programeasua@hotmail.com, na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. Se preferir, textstudio@hotmail.com. Deixa lá o seu pedido musical, o seu alô, o seu beijo, aperto de mão, enfim, o que você quiser. Vamos lá então de mais músicas. E deixa eu aproveitar aqui e mandar essa sequência, né? Vamos mandar essa sequência. Tem um pedido aqui, presta sequência. Vou mandar pra toda a galera, o pessoal do Conselho Tutelar. É a turma do Conselho Tutelar do Berizal. Tá plugado com a gente. Mandar ainda pra o João Augusto Josimar Santos lá em Sampa. Ainda tem quem mais? Tem a turma aqui, mais uma turminha aqui que tá pedindo alôs. Ney Santos. Bacana, mandar ainda para o João Neto. Vou mandar também para quem, meu? O cara mandou aqui, eu esqueci. Esqueci totalmente, né? Mas tudo bem. Deixa eu mandar então para mais uma turminha que eu gosto, né? Uma turminha que tá sempre acompanhando o programa. Acompanha o Tec direto, né? José Almeida, ali na Rua Pimenta, centro de Mantenópolis. Mandar pro Aurison Miranda, hein, Munhoz Júnior. Curte nosso programa todo dia aqui na sua rádio. E presta, galera, vai curtir aí. A Cine que foge comigo, MC Anitta com Tá Na Mira, Belo, Vi Amor no Seu Olhar, e tem Gino e Gino, Cê Quer Matar o Tio? Vamos curtir! Participe da fanpage do Programe-se, facebook.com/programe-se no ar. Foge comigo. Foge comigo. Foge comigo. Quero ficar com você. Ficar com você. As horas passam devagar. Meus olhos vão te procurar. Em cada sorriso, em cada rosto, em cada olhar. Saio sem rumo por aí. Tô sem destino, sem razão. Não dá pra viver sem você. Foge comigo. Essa noite deixa acontecer. Vem comigo. Deixa eu me perder em você. Foge comigo. Te espero no mesmo lugar. Quero ficar com você. Devagar, meus olhos vão te procurar. Em cada sorriso, em cada rosto, em cada olhar. Saio sem rumo por aí. Tô sem destino, sem razão. Não dá pra viver sem você. Foge comigo. Essa noite deixa acontecer. Vem comigo. Deixa eu me perder em você. Foge. Foge comigo, essa noite deixa acontecer. Vem comigo, deixa eu me perder em você. Foge comigo, te espero no mesmo lugar. Quero ficar com você, ficar com você. Músicas do ouvinte, programe-se. Não sei ouvir falar, mas me peguei pensando em você. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Tô querendo louca, tonta, doida pra te ter. Me agarra, pega mais sua.